mandei continua porque parou. Não deixa a filha dispensar porque parou. Se eu mandei continua porque parou. Não deixa a filha dispensar, se mexa. Venha chegando pro meu lado, venha. Com swing arretado, com o quadril todo encaixado, não dá vontade de parar. Chegando pro meu lado, hein? Tô suíno arretado, o quadril todo encaixado, não dá vontade de parar. Oh! Chega pra filha, chegando de macio, devagar com jeitinho, o agarro do neném, balanço do trem, se segura moçada, ou se segura que lá vai o trem. Na espeta, meu bem. Piuí, lá vai o trem. Você segura na espeta, meu bem. Sim, ó, piuí, lá vai o trem. Você segura na espeta, meu bem. Grafite. Venha comigo, você vai se amarrar. Venha comigo, você não pode parar. Porque parou. Se eu mandei, continua. Porque parou. Não deixa a filha dispensar. Porque parou. Se eu mandei, continua. Porque parou. Não deixa a filha dispensar. Se mexa. Venha chegando pro meu lado. Venha. Com swing arretado, o quadril todo encaixado, não dá vontade de parar. Todo encaixado, não dá vontade de parar. Chega pra fila, chegando de mansinho. Chega pra fila, devagar com jeitinho. Puxa o agarro do nenê. Quem no balanço do trem, se segura moçada. Não se segura que lá vai o trem. Não se segura moçada. Não se segura que lá vai o trem. Ouvi o hip, lá vai o trem. Não se segura na espeta, meu bem. O piuí, lá vai o trem. Não se segura na espeta, meu bem. Embora! O piuí, lá vai o trem. Não se segura na espeta, meu bem. O piuí, lá vai o trem.